Tenente, Bruno 2. Senhor, está autorizado a decolagem da 1-0. O vento é 1-4-0 graus. Por nós. Uno 271, decolando 435, controle 1935. 935, bom, 271. Salvador, bom, 271, decolou na escutando. Um contato Renan Sul, mantém 390. Frente um livre 390, voo 371. fez approach Aracaju, bom 271. Aguarde. Sou 3601, autorizado São Paulo, 360, Operador 16. Nicola da 10, primeira curva direita, Andael, Leda Bridge. Controle em 119, decimal 35, transponder 5457. Oceanair 62 em Gol, no centro da Gol. Salvador, bom dia, Oceanair 62 em Gol. Prossiga. Queria ser entrevista para Guarulhos. Qual era o via? UP 10. Da Leda Brindes. Da Leda Brindes, graças. Autorizado, chama táxi. Bom dia, isso é o Zé de Papá, solicita autorização de rebolso do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 05. Pátio 3, Pátio 1, posição 05, ciente, reporta para ingresso Pátio 1. Vamos lá, para ingressar Pátio 1 no Zé de Papá, graças. Torre, Whisky Juliette Papá, na interseção, na saída do bate 3, pronto para ingressar no bate 1, na posição 05. Um minuto. Só 3601, tem estimado para iniciar o táxi. Só 3601, na escuta? Na escuta, mas aproximadamente 3. Sente. Whisky Juliette Papá ingressa no bate 1, reporta ao término. Reportar ao término. Bom dia. Afirmativo, 09. Reporta pra... Puxa novamente.